questa noite vai ser só minha e tua. Passa lá em casa, leva-me à lua. Passa lá em casa, meu amor, leva-me à lua. Passa lá em casa, meu amor, leva-me à lua. Vem que esta noite vai ser só minha e tua. Passa lá em casa, leva-me à lua. Há dias que é preciso 5 doses de loucura para ganhar o paraíso e perder a amargura. Contigo eu sou verão, em ti é tudo tão bom. Bom, bom, bom, bom. Se caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Aconselho. É o programa do Telefone Toca que lhe vai fazer companhia, isso até às 12. Fique connosco, somos a boa companhia. Música, temos aqui muita, muita música mesmo para lhe dar. Muitas novidades como esta do Diapasão, Agora é Tarde, e anteriormente estivemos com o Leão Cruz. Leva-me à lua. Se gostas de mim, não esqueces o amor que eu te dei. Se gostas de mim, não me esqueces, pois sempre te amei. Todo o meu amor a ti dediquei para ficar contigo. Tudo me fugias, por isso não querias ficar mais comigo. Tudo me fugias, por isso não querias ficar mais comigo. Agora é tarde, já não penso mais voltar para ti, porque o nosso amor chegou ao fim. Outro agora tem o que era meu. De hoje em diante eu só quero voltar a viver, fazer tudo para te esquecer. Mas não vou deixar de ser quem sou. O amor que eu te dei. Se gostas de mim, não me esquecias, pois sempre te amei. Todo o meu amor a ti dediquei para ficar contigo. Tudo me fugias, por isso não querias ficar mais comigo. Tudo me fugias, por isso não querias ficar mais comigo. Agora é tarde, já não penso mais voltar para ti, porque o nosso amor chegou ao fim. Outro agora tem o que era meu. Eu só quero voltar a viver, fazer tudo para te esquecer. Mas não vou deixar de ser quem sou. Agora é tarde, já não penso mais voltar para ti, porque o nosso amor chegou ao fim. Outro agora tem o que era meu. Ai, agora é tarde de pasão aqui com esta novidade, esta nova música. Mas não vou deixar de ser quem sou. É o programa do Telefone Toca que está fazendo companhia, e isso até às 12 horas. Fique connosco, somos a boa companhia, como eu digo, pois estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa, não só, também as suas dedicatórias. Para isso, um só número de telefone, o 0238-434800. Pode ligar e, por que não, passar em direto ou não aqui na antena. É só pedir, nós passamos a sua voz em direto e assim pode fazer a sua dedicatória e também escolher a sua música. No caso, nós, seja possível, nós vamos buscar e passar. Portanto, fique connosco, somos a boa companhia. Agora vêm os Bandidos do Cante. Já não há pardais no céu. Isso não sei. Eu penso que sim, que há. O amor nem sempre é doce, quem me dera que antes fosse, ao invés de magoar. A conversa fica feia, já não há sopa para a ceia, nem vontade de jantar. Para dormir não há carinho, não há beijos no caminho, nem conversas para calar. Não há dedos entrançados, já não há mais namorados, é dormir, tentar sonhar. Já não há pardais no céu, nem cigarras nas noites de verão. Já nem cigarras nas noites de verão. O calor sufoca o sono, sai da cama, subo ao trono, sigo o espelho a vigiar. Sou eu mesmo com certeza, a dormir perco a firmeza, sinto o corpo a deformar. A solidão lá do quintal é benzida com mescal, não me atrevo a relaxar. Falo a sós com os meus botões, chovem mágoas e trovões, estou cansado de voar. Já não há pardais no céu, nem cigarras nas noites de verão. Já não há pardais no céu, nem cigarras. assim viajamos pelas planícies do Alentejo com os Bandidos do Cante. Esta música, mais uma música que saiu só ainda há dois dias. Agora vem aí Carlos, um jovem Carlos Rubi, e ele vai nos interpretar assim música mais popular, assim mais, sei lá, dançante, Baile da Aldeia. Eu fui ao baile na aldeia, levava na ideia toda a noite bailar. A festa estava animada, toda a gente bailava e eu não tinha par. Mas de repente encontrei uma linda morena que pediu para dançar. Eu disse que não sabia, mas ela insistia e quis me ensinar. Eu disse que não sabia, mas ela insistia e quis me ensinar. É só um passo para frente, mais um passo para trás, para começar. E se fizeres com jeitinho e tudo devagarinho, logo vais aprender. Eu pus a mão na cintura e depois pouco a pouco fui falando com ela. Quando o baile acabou, ela me convidou, vamos para casa dela. Quando o baile acabou, ela me convidou, vamos para casa dela. Fui ao baile na aldeia, levava na ideia toda a noite bailar. A festa estava animada, toda a gente bailava e eu não tinha par. Mas de repente encontrei uma linda morena que pediu para dançar. Eu disse que não sabia, mas ela insistia e quis me ensinar. Que não sabia, mas ela insistia e quis me ensinar. Ai, então se você tem uma morena, oh, nem que seja uma loura, porque não, há que dançar. Para começar. E se fizeres com jeitinho e tudo devagarinho, logo vais aprender. Eu pus a mão na cintura e depois pouco a pouco fui falando com ela. Quando vai vamos para casa dela. Quando o baile acabou, ela me convidou. Vamos para casa dela. Eu pus a mão na cintura e depois pouco a pouco fui falando com ela. Quando o baile acabou, ela me convidou, vamos para casa dela. Quando o baile acabou, ela me convidou, vamos para casa dela. Ah, e é assim o baile na aldeia, o bailarico, assim em Portugal. Isto já lembra as férias, ah? Embora ainda estejam os meses, ah? Para quem trabalha, ainda é bem longo. Muita coragem para si que está à escuta da Rádio Arconcelho. Continuamos com as novidades. Orfira, quem és tu? Já não podia viver mais sem ti. Tu sempre foste o meu melhor amigo. Minha vida não tinha sentido se não estivesses aqui. Eu sempre tive a mulher mais perfeita. Sim, nosso amor é pura realidade. Se eu pudesse fazer um só pedido, ficaria para sempre contigo, juntos na eternidade. Quem és tu? És o grande amor da minha vida. Quem és tu? A mulher que só me faz sorrir. Quem és tu? És amante e eu tua rainha. Sou um barco que anda à deriva sempre que não estás aqui. Quem és tu? És o grande amor da minha vida. Quem és tu? A mulher que sempre me amou. Quem és tu? És aquele que realizou meus sonhos. Já faz tempo que nós estamos juntos. Isto é o nosso amor. Eu te agradeço por estares a meu lado. Já fazes parte de tudo o que é meu. Eu também te agradeço para sempre por teres sido o homem mais presente, o melhor que Deus me deu. Quem és tu? És o grande amor da minha vida. Quem és tu? A mulher que só me faz sorrir. Quem és tu? És amante e eu tua rainha. Sou um barco que anda à deriva sempre que não estás aqui. Quem és tu? És o grande amor da minha vida. Quem és tu? A mulher que sempre me amou. Quem és tu? És aquele que realizou meus sonhos. Já faz tempo que nós estamos juntos. Isto é o nosso amor. Como não esquecer, Orfir, quem és tu? Aqui uma música bem romântica, assim mexida. Hein? Vamos lá continuar com Amor à Varanda. Ah, que melhor, hein? Hoje de manhã já não está tão frio como isso. Hein? Apenas quantos degraus? 4 degraus aqui em Orleans. Portanto, pode abrir um bocadinho a janela. Vamos lá. Envergonhada quando o olho me pistas. Não sejas tão convencido que eu me venho com cautela. Nem venhas todo atrevido seduzir-me à janela. Anda, meu bem, anda, anda. Anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda. Vem-me namorar também. Saí de casa para te ver. Fiz um longo caminho. Já fiz por merecer o teu doce beijinho. Não sejas tão fanfarrão. Vem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. ficar-te sem fim. Como faço a concertina? Já não fico encalhada e as tomem a um pedaço. Deixo-me apaixonada, envolvida em seu abraço. Anda, meu bem, anda, anda. Anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda. Você se é minhoto e desse lado certamente dançou aqui com a Liliana Oliveira, Coração Minhoto. Me namorar tão bem. Amor à varanda, é só isto. Isto é que é música portuguesa, é música alegre, bem disposta. Agora vem o Paulo Paradela e o tema Tu e Eu e o Vento e o Verbo Amor. Todo um programa aqui nesta música. Quando te vi, terminou toda a minha procura. Logo senti que eras tu, minha doce loucura. Ao te encontrar, vi cumpridas todas as minhas preces. Eu te darei todo esse amor que tu mereces. Quando te vi, foste luz de nobre sentimento. Logo senti o bater forte do meu coração. Ao te encontrar, fiz a mim o maior juramento. Eu te darei todo o carinho e devoção. Sim, o tu e eu e o É, então aqui estivemos com esta nova música aqui nas platinas da Rádio Arconcelho. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia. Vamos lá, continuar com mais novidades. Ele chama-se Edmundo. Quem me dera. Que te dizer para te levar a ver que não tem de ser assim. Esse teu jeito de ser, esse querer e não querer é o meu fim. E tu dizes que não, sinto que não és sincera e que a razão não a queres revelar. Dizes que não. Este corpo e a pensar no que há de ser de mim. Serei burro ao não viver, cego de tanto querer ser o teu sim. E tu dizes que não, sinto que não és sincera e que a razão não a queres revelar. Dizes que não e eu aqui à tua espera. É fingimento, enganas o destino, mas vejo que escondes por trás desse teu desatino. Não me venhas com falinhas mansas, confusões e falsas esperanças. Abro o teu jogo, liberta do drama o tolo que ama. Dizes que não, sinto que não és sincera e que a razão não a queres revelar. Dizes que não e eu aqui à tua espera. Pronto para me entregar. Quem me dera, quem me dera, que olhasses para mim e dissesses que sim, fosses sincera. Voz de Edmundo aqui com o tema Quem Me Dera. Música diferente também, é bom ouvir. Agora vem os Solitários, que vocês todos conhecem, e eles vão interpretar Toma Cautela. Yeah. Temos o vício de adrenalina e arriscamos, mas nunca chega a nada concreto, não. E nem podemos tentar olhar sem querer ao toque só de leve na mão, que talvez devagar acaba o medo e guardamos o segredo. Então dá-me uma razão para nos trocarmos de raspão e fica sempre para amanhã. Nós fugimos os dois na hora. Então dá-me uma razão. Presos num dilema e a tensão que nos aproxima faz, faz-nos duvidar e a pena que eu não te acho um problema. E nem podemos tentar olhar sem querer ao toque só do leve na mão, que talvez devagar acaba o medo e guardamos o segredo. Então dá-me uma razão para nos cantarmos de raspão e fica sempre para amanhã. Nós fugimos os dois na hora. Então dá-me uma razão. Sem hesitar, piso a linha entre nós, acaba a paixão, avança um pouco mais. Então dá-me uma razão para nos chocarmos de raspão e fica sempre para amanhã. Nós fugimos os dois na hora. Então dá-me uma razão. Aí o Zé Maria, ele foi embora, mas ele vai vir aí daqui a um bocado novamente. Ele quis ir embora, é um malandreco, hein? Mas agora vamos ficar com quem? Com Gisela João e depois do Adeus. Quis saber quem sou, que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir a morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, ao morrer, renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei. A grande, grande voz de Gisela João, depois do adeus, fica sempre. Há sempre qualquer coisa que fica. E nós temos um pensar muito especial à família Santos. E agora ouçam a mensagem que ele deixou para todos aqueles que estiveram presentes. David Santos nous a quittés trop tôt. Ses parents, Manuela et José, son épouse Paula et ses enfants souhaitent exprimer leur profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont témoigné leur soutien et leur affection lors du départ de David. Vos présences, messages, gestes de réconfort et marques de sympathie ont été d'un grand réconfort dans cette épreuve difficile. Ils vous remercient du fond du cœur. Tenho mais nada, só a solidão. Mesmo que eu tente esquecer, dói demais esta ferida. Jamais consigo entregar-me a outra paixão. Meu anjinho protetor, eu te imploro por favor, tira-me a tristeza que invade o meu peito. Bem, que sem ti eu já não sou ninguém. Para ser feliz preciso desse amor. Te peço, meu anjo, tem guarda. Preciso de forças para viver. Ele levou o meu sorriso e a minha vida. E por mais que eu queira, não consigo esquecer. Meu anjinho protetor, eu te imploro por favor, tira uma tristeza que invade o meu peito. Bem, que sem ti eu já não sou ninguém. Para ser feliz preciso desse amor. Te peço, meu anjo, guarda. Preciso de ti. Traz-me a paz de volta para voltar a sorrir. Meu anjo, guarda. Preciso de amor. Traz-me o teu sorriso, assim fico melhor. Não me sinto mais tu. Meu anjinho, sabes bem. Preciso desse amor, te peço, meu anjo, te guarda. Preciso de ti. Traz-me a paz de volta para voltar a sorrir. Meu anjo, te guarda. Preciso de amor. Traz-me o teu sorriso. Para nós sentia o teu coração bater. Como era grande o nosso amor, meu pequeno ser. De repente o meu mundo caiu quando fiquei só e te perdi. Ficou dentro de mim um vazio. Pensei em desistir. Yeah. Hey! Coucou! Nous revoilà, nous sommes de retour. Radio Arc-en-Ciel organise le samedi 8 mars une soirée dansante et gourmande, une soirée pour les femmes, mais aussi pour leurs accompagnants. Au menu, le verre de l'amitié. Une planche gourmande, paella, trio de fromage, dessert, café ou thé. Et tout cela en musique, avec un concert privé et en acoustique des Capa Negra. Au prix de 25 euros pour l'adhérent, 30 euros tout public, 10 euros pour les moins de 10 ans hors boisson. Donc, le samedi 8 mars à la salle Espace Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Bagné à Fleury-les-Aubrais. Retiens bien, 19h30 à table, a dit le chef. Ouverture des portes à 19h, réservez vite, place limitée. Au 02 38 43 50 09 ou bien par email arc-en-ciel.iota@gmail.com. On compte sur toi et les tiens. Ainda ouviu? Ouviu bem? Já pode reservar desde agora para a grande soirée paella aqui no Espaço Arc-en-Ciel, sábado 8 de março. Desde já pode reservar, haverá para você poder dançar toda a noite o conjunto Capa Negra, eles com todos os músicos, mas em acústico. Portanto, como a sala é mais pequena, é acústico mesmo. Por isso, não falte e haverá tudo para que você passe uma noite muito, muito feliz. Portanto, reserve desde já, os lugares são limitados e, portanto, os primeiros que chegam, os primeiros servidos. Hein? Continuamos com a nossa música Ivo Lux e Nuninho Navarro. Custa acreditar-te. Olá de novo, ainda estou aqui à tua espera, pois soube-me pouco. Tanto de amor que te dei sem defesas. Já não és o meu sossego nas minhas manhãs mais longas. Nós já fomos um segredo e agora nem sei onde anda. Então vou alimentando a esperança de que voltas, porque ainda custa aceitar que a vida muda e menos custa afastar. Que este amor não me torne a teu. Sou a dor e a tristeza que espera por quem me esqueceu. Ai, quem me esqueceu. Então vou alimentando a esperança de que voltes, porque ainda custa aceitar que a vida muda e menos custa afastar. Que a vida muda e menos custa afastar. Que na tua rua assim esta música cigana aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Grande dupla, Ivo Lucas e Nuninho Navarro, custa aceitar. Agora vem o Carrossel da Loucura. E esta loucura é a senhora Maria do Céu que oferece ao seu marido Virilinho, com muito, muito amor e carinho. Ele anda lá no quintal a semear as ervilhas, as favas, etc, etc. E ela está a cozinhar. Surpresa para si ao meio-dia, hein? Carrossel de loucura. A noite chega e traz com ela uma vontade de te amar intensamente. O teu reflexo na janela é de uma foto de nós dois, de antigamente. No guarda-roupa há um casaco entrelaçado, no vestido que esqueceste, e o perfume que nunca usaste, que te ofereci no dia em que te arrependeste. Estar comigo a vida inteira, sentir comigo esta paixão tão verdadeira. O amor comigo era ternura, beijos trocados num carrossel de loucura. Estar comigo a vida inteira, sentir comigo esta paixão. O amor comigo era ternura, beijos trocados num carrossel de loucura. O desespero de não ver a tua boca para poder beijar-te agora. Hoje só quero compreender porque mentiste e partiste nessa hora. De estar comigo a vida inteira, sentir comigo esta paixão tão verdadeira. O amor comigo era ternura, beijos trocados num carrossel de loucura. Estar comigo a vida inteira, sentir comigo esta paixão tão verdadeira. O amor comigo era ternura, beijos trocados num carrossel de loucura. Espero que tenha sido do seu agrado esta música. Continuamos aqui e vem aí o conjunto aqui da Orleans, conjunto Capa Negra. Somos iguais. Vocês gostam de ouvir o conjunto Capa Negra? Então não se esqueça, o dia 8 de março, aqui no Espaço Arconcel, eles vão atuar ao acústico. Em acústico, é isso mesmo. Já podem reservar o seu jantar, para esta data aqui no Espaço Arconcel. Para isso, há só um número de telefone para você poder reservar. Eu vou aqui procurar um número, que esse não sei de cor. Portanto, todos os dias de manhã, você pode ligar durante a semana ao 0238-435009 para reservar para o jantar, uma noite muito especial. Para mais é o Dia da Mulher, se não me engano, o 8 de março. E, portanto, por que não oferecer uma prenda à sua esposa? Por que não? Marque 8 de março. Uma organização da Rádio Arconcel, bem entendido. Quando não estou bem, tu consegues me aliviar. Não há mais ninguém que consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estivestes a meu lado, como sempre. Não se esqueça, 8 de março, é isso mesmo. 8 de março, aqui no Espaço Arconcel, o conjunto Capa Negra para uma noite muito especial, uma noite com jantar de paella, e para isso você pode reservar então desde já. Portanto, o conjunto Capa Negra, eles vão atuar em acústico, e por que não eles atuarem os originais dele? Ah, era bom, era bom. Vamos continuar aqui. Vai com Deus. É Zé Amaro e é o seu novo trabalho, só ainda saiu há 3 dias e ele já está aqui. Vocês são os privilegiados. Chegou em tuas mãos, meu coração, que morria sem te ter, só de saudade. Eu vivi intensamente essa paixão. Eu fiz de tudo para te fazer feliz, para realizar tuas vontades, tudo fiz. Vou-me embora, nada mais me prendo aqui. Descobri que vivo bem melhor sem ti. Vai com Deus, os dois sabemos que será melhor assim. Procura noutro tudo que não viste em mim. O amor acaba, a chama apaga e é o fim. Vai com Deus, vai procurar o amor e afagos noutros braços. Eu vou esquecer todo o calor dos teus abraços. Acabou, a nossa história teve um fim. Hoje descobri que vivo bem melhor sem ti. É um adeus para sempre, vou partir. Libertei-me das amarras desse amor. Hoje sou livre, sou um pássaro voador. Vai com Deus, os dois sabemos que será melhor assim. Procura noutro tudo que não viste em mim. O amor acaba, a chama apaga e é o fim. Vai com Deus, vai procurar o amor e fados noutros braços. Eu vou esquecer todo o calor dos teus abraços. Acabou a nossa história, teve um fim. Sabemos que será melhor assim. Vai com Deus. Os dois sabemos que será melhor assim. Procura noutro tudo que não viste em mim. O amor acaba, a chama apaga, é o fim. Vai com Deus. Vai procurar afagos noutros braços. Eu vou esquecer todo o calor dos teus abraços. Acabou a nossa história, teve um fim. Acabou aqui, vai com Deus, este novo tema de Zé Mar. Agora vem os DNA. Onde está a tua filha? Oh, olá, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Diz-me, Lola, que se passa, tua filha onde está? Combinei hoje na praça às 8:30 da manhã. Eu já liguei várias vezes, mas não me quer atender. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh, Lola, onde está a tua filha? Explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Fez-me levantar cedinho para com ela me encontrar. Prometeu dar-me um beijinho assim que ela chegar. Hoje ela brincou comigo, já deu para perceber. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh, olá, onde está a tua filha? Pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Oh, olá, onde está a tua filha? Oh, olá, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Ai, a Lola, ela foi embora, mas ela está sempre no coração do DNA. Continuamos com a nova música de quem? De Jorge Guerreiro. Ele disse que é Caboiada. Tristeza do passado. Nesta estrada eu quero sempre sorrir, porque a vida foi feita para viver com alegria e amor do coração. A noite toda quero curtir para valer. Quem sabe hoje encontro a minha paixão. A cowboyada, a cowboyada. Se saio para curtir, vou até de madrugada. A cowboyada, a cowboyada. Apesar de ter do passado. Nesta estrada eu quero sempre sorrir, porque a vida foi feita para viver com alegria e amor do coração. A noite toda quero curtir para valer. Quem sabe hoje encontro a minha paixão. É cowboyada, é cowboyada. Se saio para curtir, vou até de madrugada. É cowboyada, é cowboyada. Apesar de ter pedalada, é o que diz aqui na música Jorge Guerreiro, nova música que tem por título Caboiada. Agora vem o Mir Freitas, um madeirense, e ele diz que a Madeira é linda e esta música foi-nos pedida de parte do Geom para a sua mãe, para que ela passe um ótimo domingo e muita coragem para ela também, com muitos, muitos beijinhos, e também para todos os animadores da Rádio Arcalcel. Bom dia! Quem a conhece bem sabe que seus encantos não têm fim. Quem a conhece bem sabe que seus encantos não têm fim. A Madeira é o melhor lugar do mundo e todo imigrante sonha um dia lá voltar. Eu sigo cantando e viajo pelo mundo. É por isso que eu digo como a Madeira não há. Muita viagem eu já fiz ao longo da minha carreira.

de certeza que não há gente como a nossa, gente má portuguesa. Isso não deve haver. E agora continuamos com Zé Praia. Zé Praia, uma música que é muito pedida aqui nas antenas da rádio. Aconselho Zé Praia com o tema Ninguém Gosta Mais da Noite Que Eu. E esta música foi-nos pedida da Tonisha de Gian. Ela que está a abrir as ostras, les huîtres, e que já tem o vinho no frigorífico, vinho verde, lá dos lados do norte. Então, muita coragem para si e bom apetite, hein? Até já dá mesmo água na boca. Veja lá. Quando bate a solidão, quando sinto alegria, ninguém gosta mais da noite do que eu. Vou por aí a mais de 100 para ver se encontro alguém que goste tanto da noite quanto eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite. Levo um copo fresco à boca, num balanço distraído. Ninguém gosta mais da noite do que eu. E sinto o gelo a quebrar com o calor destas canções. Ninguém gosta mais da noite. Eu gosto de ser mais um que canta o refrão com o Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Mais da noite do que eu. La la la la la la la la la la la la. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Vou por aí a mais de 100 para ver se encontro alguém que goste. praia aqui no seu melhor. Ninguém gosta mais da noite que eu. E isto foi a senhora Tanisha de Jean, dos lados de Jean, que nos está a ouvir e que escolheu esta música. Ela que já está na sua cozinha ali a abrir as ostras. Então muita, muita coragem para si e bom, bom apetite. Agora vamos ouvir a samba, porque daqui a pouco é carnaval. E foi uma ouvinte que nos ligou para aqui, queria ouvir samba, e foi a senhora Lucy que oferece aos seus netinhos, ao Tiago, ao Sérgio e ao Pablo, com muito, muito amor e carinho, um muito bom domingo para todos vocês. De Janeiro, Bellini. Espero que tenha apreciado, você que gosta de samba. Mas daqui ao fim ainda vamos ouvir uma samba assim mais tradicional. Agora quem vem aí é um nome assim um bocadinho esquisito. Ela chama-se Capitolina Ambrioleta e ela diz simplesmente: faz-me um filho. Vamos ouvir. Faz meu filho, meu monteiro.

ser festa toda hora. Vai ser festa toda a hora, é isso mesmo que nos diz aqui. E festa vai ser até às 12h30 aqui nas platinas da Rádio Arconselho. E você pode ligar para o 0238-434800. Simplesmente para escolher uma música que muitos de vocês fazem. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. Comprei um carro novo que a mim me satisfaz. Tem dois lugares na frente e três lugares atrás. Chamei minhas amigas que gostam deste rapaz. Umas querem ir na frente, outras na parte de trás. Comprei um carro novo que a mim me satisfaz. Tem dois lugares na frente e três lugares atrás. Chamei minhas amigas que gostam deste rapaz. Umas querem ir na frente, outras na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. Na minha aldeia ia eu com a Gabriela. Era eu pequenito e andava atrás dela. No fim da procissão, Gabriela era tão bela. Era na parte da frente ou na de trás da capela. Na festa da minha aldeia ia eu com a Gabriela. Era eu pequenito e andava atrás dela. No fim da procissão, Gabriela era tão bela. Era na parte da frente ou na de trás da capela. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. A todo gás, é na parte da frente ou é na parte de trás. Alô, meu povo, a todo gás aqui com os Tradição Douro. É na parte da frente ou é na parte de trás? A todo gás. Um grupo bem divertido. Portanto, continuamos agora com uma música que nos foi pedida de Françoise. Ela nos a demandé Joaquim Sabina e a nós deram las 10. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y nos dieron las 10, Joaquín Sabrina, aqui para todos os nossos amigos espanhóis, sei que são numerosos à escuta. Agora voltamos novamente ao Brasil com o País Tropical Aere e Ivete Sangalo, Samba. É carnaval no mês de fevereiro. Vamos lá. Um país tropical.

ao Senhor Padre pedir a benção de Deus. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, rigeste e vento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa que todos vão adorar. Portugal Bailar, é isso mesmo, aqui no, nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia, e isso até às 12h30. Mais alguns minutos aqui na vossa companhia, e depois vou deixá-los na companhia de Nicolas, ele que já está aqui. Adormecer e a teu lado acordar. Ai, Rabi. Olhar atraente me fez ver e derreter por ti, morena. Esse sotaque lindo, vou-te dizer, é de enlouquecer, minha morena. Tens uma voz serena que sem falar e sem contar fez um poema. Quero aqui nesta canção te contar procurar. Rabibi, és a dama mais bonita que eu já vi. Se foi um erro, eu vou voltar a errar. Adormeceria a teu lado acordar. Rabibi, és a dama mais bonita que eu já vi. Eu dava tudo para te voltar a encontrar. Parei para escrever uma canção assim, que fala de mim e de ti. Os teus beijos doces sabem a mel, e que pincel o que é feito de ti. Tu danças de uma forma linda de se ver, é de enlouquecer, minha morena. Mesmo que não consiga te encontrar, que a ti vou chegar. Rabibi, és a dama mais bonita que eu já vi. Se foi um erro, eu vou voltar a errar. Adormecer e a teu lado acordar. Rabibi, és a dama mais bonita que eu já vi. Eu dava tudo para te voltar a encontrar. Ana Guiar aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Estamos mesmo na reta final aqui do programa, mas ainda temos aqui o Tromba de Loureiro, Cris Ribeiro. Vamos lá. Assim as nossas raízes, raízes do flafla português, como esta Vira do Minho, Cristiana Sá e companhia. Chula picada, essa paz ninguém lhe tira. O rebelde duvida, não quer namorada. Quando ele chega à roda, todos vão na moda de arranjar um par. Vive entre gerações, no Minho e regiões que o saibam amar. O Vira mora no Minho e é a dança mais velha. Vai ouvir agora no Minho a dança mais bela. Quem o diz é Cristiana Sá. Agora vem aí Nininho Vaz Maia com Metamorfose. Voltar a nascer 1 milhão de vezes. Tu me tens ensinado a querer como todos querem. Esta forma nova de amar já não me duele. Tudo caiu das nossas mãos, todas as rotas se hão queimado. Dizer-te não já me sou raro. Dime como vamos fazer. Depois de tudo, tudo fica complicado. Maia aqui ao vivo, se faz favor, um grande showman este Nininho Vaz Maia. Agora uma canção que nos foi pedida de uma ouvinte e a Jorge Loureiro, Não Gozem com os Velhinhos. Sim, não há que gozar com os velhinhos. Os velhinhos também são gente, não é? É isso mesmo. Então vamos ouvir Jorge Loureiro. Ao nascer é motivo de alegria, já todos a querem ver, quer de noite ou quer de dia. Até aos 3 anos de idade todos querem pegar nela, e mesmo que não seja linda dizem sempre que é tão bela. E quando chegam adolescência, já ninguém liga para ela. Na vida de um ser humano tudo começa assim, ao deixar de ser criança é o princípio. velhinhos também serão. Se passares por um velhinho, não venha tanto vão. Dá-lhe amor, dá-lhe carinho, é lindo e não fica mal. Respeitar os mais idosos fica bem e é barato, porque um velhinho também é gente. Olhai, não é nenhum trato. Eu conheço tanta gente que o pai a um lá levou. Se calhar já se esqueceu que foi ele que o criou. E às vezes, coitadinho, até fominha passou. É tudo um mar de rosas quando somos pequeninos, mas quando vamos para velhos é tudo um mar de espinhos. E alguns com tantos filhos chegam a acabar sozinhos. Respeitar os mais idosos a querer bem para nós, pois assim fizermos a eles, vamos ter que passar nós. Eu cá sou pelos velhinhos e por eles tenho amizade, que eu não tenho 70 anos, mas já tenho mais de metade. Eu sei que há muita gente que tem um bom coração e da vossa boa vontade eu não vou pôr em questão. Para vós se vos ofendi, desde já peço perdão, que eu cá não sou nenhum santo, mas tenho educação. Mas eu não quero acabar sem me despedir primeiro, e dedico esta canção aos velhinhos do mundo inteiro. Nunca se esqueçam das palavras que diz o Jorge Loureiro. Nunca se esqueçam das palavras que diz o Jorge Loureiro. Jorge Loureiro, não gozem com os velhinhos. Grande lição. Rui Bandeira, ele disse, até que Deus quiser. Que tudo é lindo entre nós, sentimento é um só. Ninguém precisa saber o que vamos fazer. Nossa vida deu um nó, até um dia virar pó. Lembranças são para reviver. Eu sei que tu és meu vício, oh, oh. Tu ardes no meu corpo sem nenhum sacrifício. Quero te amar, fazer a nossa vida mais feliz. Sabes que sim, ontem pediste meu silêncio. Não entendi a razão. Hoje falaste desse medo de magoar teu coração. Amanhã, se houver problemas, nós tentamos resolver. O mundo não vai perceber. O mundo só vai entender que tu e eu somos um até Deus querer. Sonhei, só a ti eu entreguei a chave deste amor, sem magoar ninguém. Eu contigo fico bem, até quando não sei. Deus sabe o prometido. Sei bem que tu és meu vício, oh, oh. Tu ardes no meu corpo sem nenhum sacrifício. Quero quero te amar, fazer a nossa vida mais feliz. Hoje falaste desse medo de magoar teu coração. Amanhã, se houver problemas, nós tentamos resolver. O mundo não vai perceber. Ontem pediste meu silêncio, não entendi a razão. Hoje falaste desse medo de magoar teu coração. Amanhã, se houver problemas, nós tentamos resolver. O mundo não vai perceber. O mundo só vai entender que tu e eu somos um até Deus querer. Até Deus querer. Até Deus querer. Rui Bandeira aqui com Até Deus Querer, aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Mais uma vez foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia para divulgar todas as vossas mensagens, os vossos pedidos de algumas músicas. É sempre um prazer imenso estar aqui para divulgar a música portuguesa e também para, por vezes, ouvir as vossas mensagens de apoio, de carinho e sempre com muito apoio para nós continuarmos. Muito obrigado a todas vocês que participaram. Desejo a todos um ótimo domingo. Marcamos encontro para a semana próxima. Até lá, muita alegria, muita paz, muito amor e muita, muita saúde. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances,

queres ver o que estou vendo?